Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Lando, lando, lando, nerds! Aqui é o Alexandre Tome, Jovem Nerd. Eu adoro publicidade bem feita. Aqui é o Azaghal e eu tenho Havaianas pretas. Bom, eu sou Marcelo Serpa, adoro Havaiano de todas as cores e sou surfista desde moleque e pretendo ser até morrer. Olha só, muito bem, rapaz. Estamos aqui com uma mega celebridade do mundo da publicidade, Marcelo Serpa, meu filho. Pra quem não sabe, é o sócio diretor de criação da Almap BBDO. Cara, este homem é o doutor Manhattan da publicidade. Uma das maiores mentes criativas da publicidade no Brasil. Tem muita história para contar. Vamos conversar sobre muita coisa interessante do ramo da publicidade com Marcelo Serpa logo depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Beleza, Gal, vamos para mais uma semana de mês do Caneladas no Nerdcast! Vamos. O quanto eu consigo falar isso rápido? Vou treinando. Bullbox, Azaghal! Certo. Atenção, publicitários, agências de publicidade ouvindo este Nerdcast, o recado é bom. Ô. Estamos aqui com o nosso querido amigo de longa data, Marco Gomes. Marco Gomes, que é conhecido por todo mundo, até quem não conhece ele. Exato. O cara é uma celebridade por usar uma camisa da Nerd Store. É verdade, cara. O cara aparece em tudo que é podcast, videocast, internacional. É uma referência de nerd mundial, cara. Ele usando a camisa Nerd Power em branco, cara. Aquela camisa branca antiga. Muito bom, cara. Como é que tu fez isso? Oi. Oi. Ah, então, cara. Tirei a foto no escritório da Bullbox, no escritório antigo até, e botei na internet bem tagueado, digamos assim, no Flickr. E aí, por estar bem tagueado, todo mundo acha. Olha a prova do cara que sabe trabalhar o SEO. Muito bom. Mas Marco Gomes está aqui para falar de Bullbox. Marco Gomes, o que você quer explicar para as pessoas o que é o Bullbox? Porque você acha que as agências de publicidade podem se interessar muito. Sim, sim, pois é. Então, Bullbox é sistema de publicidade para mídia social. Foi fundado aí há 2 anos, a gente tem mais ou menos 2 anos no mercado. Começou com uma coisa bem simples e hoje já tem uma série de soluções aí para agências que querem anunciar em mídias sociais. Que a gente, no Jovem Nerd, a gente usa o Bullbox para uma parada simples. Ele chama produtos do submarino que são relevantes ao pulso, né? É, eu achava que o Bullbox era só para blogueiro, né? Monetizar o site. Uma ferramenta que facilita pra caramba a vida, mas não, né? Parece que ele tem uma gama imensa de possibilidades, né, que as agências podem explorar e tal. É, exatamente. Principal vantagem pra agência é que é centralizado, então ela vai anunciar em milhares de sites de mídia social. É, hoje são mais de 5.500 sites diferentes, blog, fórum, redes sociais diferentes, aplicativo para Facebook, enfim, são muitos sites diferentes, e ela vai anunciar em todos esses sites, negociando com uma pessoa só, que é aqui com a Bullbox. Então ela vai emitir nota só pra gente, entregar as peças só pra gente, e a gente vai distribuir essas peças, que podem ser desde peças comuns do formato IAB, que é full banner, scrapper, enfim, até formatos exclusivos da Bullbox, formatos super interessantes que tem mais impacto, todos os formatos gráficos. Então a agência não tem que trabalhar só com link, com texto, ela pode trabalhar com foto e vídeo, áudio, o que ela achar mais legal, e ela conversa só com a gente, negocia só com a gente, paga só pra gente, e a gente repassa o valor. Paga só pra gente, pega mal, calma. A agência paga pra vocês e vocês dividem a grana com os públicos. Exatamente, exatamente. A gente pega a grana e paga os donos do site de onde essa publicidade foi veiculada. Mas a praticidade para a agência é ter tudo centralizado no Bullbox, né? Isso, e também várias outras vantagens. O anunciante, ele vai falar com a audiência no ambiente que ele está mais à vontade, que ele está familiarizado, que são os blogs que ele lê ali todo dia, lê direto, a rede social, enfim. Anúncios podem ser contextualizados, então não é assim, se colocou anúncio na Bullbox, vai aparecer nos 5 mil sites ao mesmo tempo, não é por aí. Uhum. Você vai escolher se você quer falar sobre saúde, sobre tecnologia, sobre esportes, e vai aparecer só nos lugares que sejam super relevantes para aquele tema. Você vai atacar o nicho que você quer atingir, né? Exatamente. É diferente de um outdoor na rua que passa 1 milhão de carros por dia, é uma maravilha, mas ninguém lê, e quem lê às vezes nem se interessa em exame de próstata, por exemplo. É, por aí. E é muito simples para comprar, né? Como a gente já falou, só falar com o Fred, os mídias das agências já conhecem o Fred. Se você não conhece, pode entrar no site, bullbox.com.br. Entra lá, se você é agência, clica no botãozinho da agência, vai entrar em contato com a gente. Mas se você conhece o Fred, pode entrar em contato direto. E depois você vai ter acesso aos relatórios e resultados da sua campanha, facinho, super simples, um resultado super legal aqui, garantido por nós. Pô, muito bom. Então... Isso é legal, né? Vocês dão o relatório da ação, porque normalmente o cara às vezes negocia com o blog não, se for negociar direto, né? E o blog não tem analytics, ou não tem uma ferramenta que vá dizer quantos cliques teve a ação, qual foi a resposta, o resultado. Exatamente. E a gente tem também um poder super legal também de previsão, né? Como a gente trabalha com esses blogs há bastante tempo, com esses sites há bastante tempo, a gente sabe como eles se comportam em certos tipos de campanha. Uns são melhores para esse tipo de campanha, outros são melhores para aquele tipo de campanha. Então, a gente já consegue fazer essa previsão e vender muito melhor e alocar muito melhor o espaço. É bom, inclusive, para o dono do blog, né? Que ganha melhor o dinheiro... de acordo com que o blog dele tem mais potencial, digamos assim. Então a gente entrega as melhores soluções para ambos os lados, tanto para o dono do site quanto para a agência, que é super importante. Excelente. Excelente, bullbox.com.br. Cara, eu às vezes andando na rua, sempre ficava sonhando, né? Tipo, me imaginando com a minha primeira participação no Nerdcast. E aí andando, ouvindo o Nerdcast, pensando, pô, quando eu for fazer minha apresentação vai ser assim, vai ser assado. E aí, eu, tipo, hoje, na minha melhor apresentação, na minha oportunidade de fazer a minha primeira apresentação aqui, que eu ficava tanto pensando e tanto ensaiei na minha cabeça, na frente do espelho, dezenas de vezes, hoje tudo que eu consegui soltar foi um oi. E temos que mandar um abraço e agradecer muito... A Paulo Bombonatti. Ou Bill Murray. Exato. E Danilo Siqueira. Que foram os contatos primordiais para conseguirmos essa entrevista mega boga. Exatamente. Muito obrigado, gente. Se você tem um excelente contato, que você acha que vai dar uma boa entrevista na Nerdcast, escreve pra gente. Não deixa escrever, não. Lembrando que é a última semana de votação para o VMB 2009. Na verdade, nem uma semana vocês têm, porque o prêmio vai ser na quinta-feira, ou quarta. É quinta, dia 1º de outubro. Olha aí. Ao vivo pela MTV. Estaremos lá. Então, se a gente ganhar, vai ser divertido. Se a gente não ganhar, a gente vai fazer aquele sorriso falso. Exatamente. Fique ligado na MTV, não perca nossa cabeça ao vivo. E se você pode fazer alguma coisa sobre isso. Você pode votar que nem um maluco para a gente ganhar. Ah, é verdade. Dedo no teclado. A portuguesa pirou, mandou, virou spammer. Mandou pra lista toda dela, meu sem Deus. Cópia oculta, sabe? Todo mundo vendo o e-mail de todo mundo. Caraca, que excelente. Gerou uma lista de comentários absurda, cara. Tirou todo mundo pra minha lista de spam. Excelente. Mas tem uma galera grande votando, então... Ah, muito bom. Temos que esmigalhar os adversários. Sim, vamos. Pois, meu filho, estou atrás de votos. Até a maquiadora que fez minha maquiagem no casamento votou. Excelente. Pra quem não viu, nosso querido amigo Fausto Tarkan, do WeAreGeeks.net, apareceu no Multishow com a camisa Acre, você acredita? Certo. E apareceu naquele urbano. Bom pra ele. Good for him. Exatamente. Muitos recados, muitos e-mails sobre o último Nerdcast com o Niso Neto, mega boga, muito divertido. Milhões de pessoas, obviamente, mandaram um link do vídeo de Martos Matias, o dublador do Fred Flint. Gente, a gente gravou o Nerdcast. Vocês acreditam realmente que a gente não fez uma busca por Martos Matias? Lá no YouTube, pelo amor de Deus, é, né? É porque tem o vídeo do óleo, né? E tem o vídeo dele num filme nacional, fazendo um papel de garçom que sopra o copo. Caraca, cara. O cara tá lustrando o copo pra limpar e dá aquelas baforadas, pra sabe? Que isso? Puta, que nojo, cara. Em épocas de gripe suína, né, meu irmão? Isso aí é um asco. Putz, grila. Mas tem um link aí, se você não viu, clique aí no post. Outro recado pro nosso amigo Eduardo Expo. Sim. A jornada do herói continua. Estrutura literária, é verdade. Vai estar dando um curso no Rio de Janeiro. Exato. Nós já falamos disso semana passada. A galera está indo, está se inscrevendo. Mas não se apavore. Caso você não consiga a vaga nessa turma, já deixa o seu nome lá que vão ter outras turmas. Exatamente. Então, clique aí também no link do post. Tem a notícia, tem o cartaz do curso. Muito legal. Não deixe de ver e se inscrever. Último recadinho, milhões de e-mails sobre Blue Hand, o protocolo Blue Hand na série Flash Forward. Ah, não, cara. Eu nem conhecia. Movimentando esse nome Blue Hand há anos. Essa aqui. Série não vai me tirar. Essa série não vai emplacar, cara. Vai ser uma merda. Botar olho gordo nessa porra. Mas eu não sei se foi um detalhe só. Se não, parece que... Né? Eu não sei, mas o que me disseram que eu vi pelo Twitter é que o Blue Hand é um personagem. Não, não acredito. Eu tô te falando. Ah, não. Não, essa série não vai emplacar. Todos vocês, as dezenas de milhares de ouvintes que nós temos, são testemunha exato. Que Blue Hand, antes de aparecer nessa porcaria desse Flash Forward, apareceu aqui no Jovem Nerd. Exatamente. Desde os primeiros Nerdcasts, cara. Então, se por um depois do nada apareceu um Blue Hand Protocol. Ah, não, putz. Vocês sabem de quem eles estão copiando, né? Exato, cara? Porra! Primeiro e-mail, Paulo Roberto, 18 anos, estudante Penápolis. Primeiro podcast que eu vi foi um de cinema na MTV e ouvi vosso nome lá e resolvi ir atrás e me apaixonei por vocês. Adoro o senhor, a senhora Jovem Nerd, a Zagal, o anão, a portuguesa e todos os outros integrantes. Ainda não decorei o nome de todo mundo. Um ouvinte novo. Primeiro gostaria de agradecer a dica do Bota Fora do Submarino que estava super afim de ler o Senhor dos Anéis. Ô, oh, bem lembrado. Vendemos o Senhor dos Anéis, o pacotão, tava muito barato mesmo. Tava. A rodo. Caraca, o Submarino vai ligar pra gente. Vai ligar gente, pra gente perguntando que porra que vocês fizeram. O que vocês fizeram? Mas ainda tem, né? Até onde eu sei, tem, o pessoal tá comprando ainda. Impressionante o tamanho do estoque encalhado que eles tinham nessa porra. Aproveitando, aqui vai a dica da semana, Submarino Jovem Nerd. Opa! Pode até ter uma, tem uma dica nova, porque pode ter ainda o Tolkien no link do Tolkien. É, você pode clicar lá no Tolkien, ou você pode clicar para Senhor dos Anéis, a trilogia. Ó, o filme. O filme, exatamente. O box de DVD está só R$39,90, Jovem Nerd. Olha só. São seis DVDs dentro do box. Seis DVDs? É, tem material extra, maneiro. Mega boga, muito bom. Não é a versão estendida por um único, simples e terrível motivo. Não existe a versão estendida no Brasil. No Brasil, é verdade. Só existe se você trouxer importado. Exatamente. Ele continua dizendo que morreu de rir com o Niso Neto e o sonho dele é ser dublador, mas optou por fazer game designer. Tá ótimo. Enfim, confesso que mal conheci o Niso e no fim do Nerdcast acabei fã dele. Abraços a todos e até a próxima. Lenito Ribeiro, 29 anos, analista de sistemas. Levei um susto ao escutar Niso Neto falando. Juro que pensei, cara, o Blue Hand se tratou com fonoaudiólogo? Ele manda bem falando. Acho que essa é mais uma conspiração de vocês. Será que, na verdade, Blue Hand é uma criação de um dublador? Oh, que ótimo. Dublando a Wikipedia, ele pergunta. Isso é a voz deles, é parecida, acha? Cara, eu acho que não. Eu não sei. Exagero? Diz ele que era parecido, né? Luiz Felipe, Rio de Janeiro, RJ. Nunca me considerei nerd, pra falar a verdade, tinha muitos preconceitos contra aqueles considerados nerds. Uma prova disso é que tem um e-mail do IG e sempre vi o link para o Nerdcast e pensava, puta que pariu, quem é o retardado que ouve isso? Como é que é? Você tem um e-mail no IG? Tem um link pro Nerdcast? O IG manda e-mails pra quem tem e-mails no IG? Será que vem na assinatura? Olha que maneiro. Ouço o Nerdcast? Eu não sabia disso. Porra, que legal, cara. Até que algumas semanas atrás estava sem o que fazer no trabalho e vi o anúncio do Nerdcast 177, a fúria mongol de Gengis Khan. Lembrei-me das longas horas jogando Age of Empires 2 e decidi dar o braço a torcer. Minha cabeça explodiu. Simplesmente viciei e passei a ouvir vários Nerdcasts anteriores. Já respondo sua pergunta, o retardado é você? Que é isso? Estou tão viciado que palavras como escrotizar, coisa de fudido, já fazem parte do meu vocabulário. Inclusive, já cheguei ao ponto de pensar em colocar o Jovem Nerd cantando o riff de Back in Black. Black in Black. Como toque. Black in Back. Como toque do meu celular. Book Black. qualquer coisa. Mas felizmente ainda não perdi o senso ridículo, ainda bem. Vi muitas coisas que gosto e também fazem parte do universo nerd e por isso agradeço ao Jovem Nerd por ter me tornado uma pessoa sem tantos preconceitos e me fazer ver que de nerd e louco todo mundo tem um pouco. Hoje tenho pena da menina que não tinha amigos na escola por gostar de Arquivo X. Meu Deus. Ah, sim, a menina, né? Tinha uma menina que... colégio dele, com certeza. Sim, é verdade. Coitada, menina. Tiago Borges, Curitiba. Sou um ouvinte fiel do Nerdcast e frequentador assíduo do blog. É bem lembrado isso até. A gente tem um blog, né? Muita gente nem sabe. É os seus baixadores de feed. Acesse o Jovem Nerd. O Jovem Nerd existe. É um blog atualizado diariamente com notícias. E atrações de humor. Exatamente. Né? Pô, fique à vontade de acessar e nos dar page views. Exato. Bem, ele disse que logo que viu a notícia do curso do Eduardo Spohr, teve uma grande empolgação seguida de frustração ao ver que era apenas no Rio de Janeiro. Ah, olha aí. Começa sempre em algum lugar, né? Exato. Cara? Ora... foi aí que me veio o insight. Por que que vocês não convidam o nosso caro professor para ministrar o curso na base do Nerdcast em Curitiba? Como assim? Aqui em casa? Na base do Nerdcast? Nós trabalhamos em home office, né, cara? Pois é, eu não entendi isso. Numa praça, de repente. Num parque, sei lá. Uhum. Ou melhor, diz ele, por que não fundarem a primeira instituição de ensino 100% voltada aos nerds? Ah, que ótimo. A Uninerd. Uninerd. Puta merda. Com certeza seria um sucesso. E eu posso acrescentar aqui, ou não. Ai, não tenho o que dizer mais, né, cara? Puta que pariu, né? Mente de viajar. Tá ótimo. Marcelo Serpa, premiado diretor de criação. Tem muitos prêmios, como o primeiro Grand Prix da América Latina, Festival de Cannes. Duas únicas medalhas de ouro da América Latina no Arts Directors Club de Nova York. Recebeu 4 prêmios Abril de Propaganda. Foi o primeiro latino e o mais novo profissional a presidir o júri no Festival de Cannes. Olha só, Marcelo. Que responsabilidade. O que eu quero perguntar depois disso tudo é... e Lost? Um fã de Lost, cara. O mais importante... eu sou fã de Lost total. Total. Já assisti temporada 2 vezes. Olha só, tá vendo? Isso é um verdadeiro fã. É. Eu que não seja a sombra do órgão da estátua. Muito bem. Quer dizer, a UMAP esse ano, a UMAP BBDO, tem 8 leões em Cannes. É a segunda agência mais premiada. E uma desses prêmios foi para a campanha do Cachorro-Peixe, certo? Isso, isso. Cachorro-Peixe, sem puxar o saco, eu achei simplesmente genial. Era uma das propagandas preferidas. Fiquei curiosíssimo porque o cachorro é real. Você acredita mesmo que existe o Cachorro-Peixe? Onde é que foi feito esse efeito especial? Foi feito na Argentina. Esse filme foi filmado em Punta del Este e um cachorro é um fox paulistinha. Uhum. Quando a gente viu esse filme aqui, a gente falou assim, pô, será que dá pra fazer esse negócio de Cachorro-Peixe e tudo? E esse filme é criado pelo Gustavo Sarkisi e pelo Renato Fernandes, uhum, aqui da agência. E aí o Ducídio e o Luizinho, que também são diretores de criação aqui, a gente se reuniu, será que dá pra fazer esse negócio dele? Como é que a gente vai fazer um Cachorro-Peixe funcionar? Uhum. Então tem um monte de possibilidades, desde fazer um cachorro com a roupa de verdade de peixe, até fazer ele todinho em 3D, computação. E aí nós orçamos esse filme, fomos na Argentina, e tem lá um diretor, Armando Bo, que ele resolveu fazer esse filme da maneira mais louca possível. Ele simplesmente filmou um Fox paulistinha, fazendo todas aquelas ações, uhum, jogou na mão da turma de 3D da Argentina e Buenos Aires, e os caras fizeram um peixe em cima do cachorro. Em cima do cachorro. Muito bem feito. Então tem parte real do cachorro, ou o 3D entrou a tudo? A perninha assim? Do cachorro é real. Olha que legal. Cara, que trabalho. É absurdamente bem feito. Cara. Não, você acredita que existe o cachorro? Não, você acredita que existe. Foi muito complicado não virar um monstrengo, né? Então a gente ficou mexendo, claro, no rosto dele. Qual é o grau de monstruosidade que era aceitável pro consumidor? Mesmo assim, teve gente que falou, pô, esse bicho é feio pra cacete. Mas a maioria das pessoas queriam ter um cachorro. Não, bonitinho. Ele acabou virando muito fofinho. Não, e é engraçado porque o cachorro é um bicho que tem muita expressão, né? E exato. O peixe, né, cara? Não tem nenhuma. Só abre e fecha a boca, né? Exato. Você só sabe quem tá respirando, não é nada. Exatamente. E conseguiram mesclar bem isso. Mas né? A ideia, porque uma ideia muito louca, isso vem de alguma noitada? Não, essa ela vem de um raciocínio muito simples. É. o Space Fox acaba sendo o sucessor da Paraty na cabeça das pessoas, né? Uhum. Então, pegar a molecada e falar assim, olha, cabe o que você imaginar, ou seja, qualquer porra louquice que você quiser fazer com o carro, você dá pra fazer, cabe toda a sua imaginação, cabe tudo que você quiser colocar, quando você quiser viajar, cabe seus amigos, cabe coisa. Então, esse cabe o que você imaginar foi uma maneira legal da gente falar que ele é pau pra toda obra. Entendi. E aí você colocar, cabe se imaginar, inclusive um cachorro-peixe. Então, é uma um viajandão total, mas é muito legal. Não acredito que você veio pro restaurante de chinelo. Agora, você, como um publicitário, eu sei, nunca foi sua intenção, pelo menos de início, cair nesse ramo. Você era apaixonado por design. É, eu sou formado em design. Pois é, eu também. Você foi estudar na Alemanha, né? 7 anos. Isso, eu estudei design na Alemanha. Meu caminho é um pouco torto, né? Meio sinuoso. Eu queria fazer artes plásticas. Uhum. Aí eu tive um contato na Academia de Belas Artes de Munique, que foi extremamente frustrante. Eu conheci um brasileiro que estava lá há pelo menos 12 semestres, 6 anos, e o trabalho dele era pintar bandeirinha brasileira. Então eu falei, porra, passar 6 anos para ficar pintando saudade é foda. Uhum. Aí eu falei, não vou fazer isso, eu vou fazer outra coisa. Fui para design, que é uma coisa que eu queria usar arte aplicada, né? Em alemão é angewandte Kunst, então arte aplicada. Então fui fazer arte aplicada. Aí estudei design. O design, na época, fazer logotipo, comunicação visual inteira de companhias, sim, marcas, sim, identidades corporativas. Puta, levava um tempo do cacete. Eu achava bacana, mas, porra, você fazer um projeto, podia levar anos, meses, fazendo em cima de um projeto só. É claro. E eu era muito... Sou ainda muito agitado, muito, talvez até ansioso demais. Uhum. Eu tive uma chance, durante o estudo, de fazer um estágio numa agência de propaganda. E eu vi, pô, você criava design e publicava no dia seguinte no jornal. Você criava design e publicava na semana seguinte na revista. Uhum. Então você tinha a aplicação do design, coisas muito rápidas, muito, você tinha muito trabalho para fazer. Era consumido rápido, né? Acabava rápido. Publicou ali. Acabava no rápido. Você criava rápido, você produzia rápido e não queria dizer que design não fosse parte integrante da coisa. Tinha um anúncio na Alemanha que um cara genial fez na Düsseldorf para vender uma máquina de escrever da IBM, que escreveu numa página dupla de jornal, em página branca, só batida a máquina aqui, Schreibmaschine, que em alemão quer dizer máquina de escrever. Sim. E Schreibmaschine no meio tem 3 letras, IBM, que ele só bateu em maiúscula no meio. Sensacional. É sensacional. Só que ele explodiu isso numa página dupla de jornal. Uhum. Então, baixa uma frasezinha que chegaram as novas máquinas de escrever da IBM. Eu olhei aquilo lá e falei, pô, isso aí é um haikai, isso aí é uma peça de design, isso é uma obra de arte, isso é um raciocínio brilhante. Exato. Isso é tudo. Né? Uhum. Eu falei, pô, eu quero fazer isso. Então, o design, ele virou uma ferramenta para fazer propaganda. Quer dizer, eu, como muitos dos nossos ouvintes, também tenho essa experiência de que, às vezes, o design te leva, você nem sabe quando você está estudando design, as possibilidades que ele pode dar pra você, profissionais, assim, não só estar trabalhando na produção, mas você acabou indo pra direção de arte, do design pra direção de arte. Agora, por que Alemanha? É alguma coisa de Bauhaus que você gostava? Ou simplesmente Alemanha? Bauhaus é uma coisa muito prática. Minha mãe casou novamente e meu padrasto é alemão. Ah, e meu pai trouxe pra almoçar em casa um professor alemão de desenho industrial que dava aula na ESD, na Escola Superior de Desenho Industrial do Rio de Janeiro. E ele me mostrou uma série de coisas que eram feitas na Alemanha que eu fiquei fascinado. E meu padrasto me trouxe uma série de folhetos de universidades. Eu fiquei doidão, queria fazer aquele negócio. Aí saí do Rio e fui para a Alemanha com a passagem de ida, já trancada a faculdade. Fui lá estudar e me virar e achei meu lugar e fui seguindo. Então essa é a razão. Eu aprendi alemão na marra também, né? Nossa! Você foi aprender alemão lá ou você já tinha alguma noção? Ah, tinha noção nenhuma. Eu fiz um cursinho de 6 meses com professor particular para chegar lá falando o mínimo possível para poder me comunicar, né? Aí eu pousei na Suíça. Aí dois suíços falando um com o outro, falando Schweizerdeutsch, que é alemão suíço, que não tá cacete. E aí eu me lembro de eu parar assim, porra, eu estudei 6 meses, cara, não consigo nem saber do que eles estão falando. Uhum. O dialeto suíço é completamente diferente do alemão. É um alemão distorcido, vai, né, por amplificadores e... Totalmente. Eu estudei na escola suíça e eu aprendi esse alemão misturado suíço. E quando era moleque, fui falar com alguém que veio da Alemanha e falei, o que você tá falando? Não tô entendendo nada. Entende, porra, porque nenhuma. É totalmente diferente. Fui pra Alemanha e lá fiquei. Por 7 anos, depois você voltou pro Brasil. Não acredito que você veio pro restaurante de chinelo. Você foi trabalhar na DPZ, depois na DM9, mas você veio direto de Alemanha com esse know-how, ou sabendo o que você queria fazer, ou foi direto pra lá? Como é que foi? Seguinte, eu trabalhava na GGK da Alemanha, em Düsseldorf. Já em propaganda, já tinha definido que era propaganda no meu negócio. Naquela época, o design alemão era muito mais interessante que a propaganda. Só que os diretores de arte alemães eram bons pra cacete. Talvez não tão conceituais, fazendo uma coisa muito, muito hermética. São campanhas super intelectualizadas, complexas. Era difícil de entender. Então não era lá muito popular, não. Mas era bonita pra cacete. Um trabalho gráfico espetacular. tipográfico, lindo, lindo mesmo. Aí eu saí de lá, estava na GGK, eu soube que o Washington tinha se mudado, ou tinha assumido a GGK no Brasil. Eu falei, pô, deixa eu juntar uma coisa com a outra, eu acho que eu vou pro Brasil e vou trabalhar com o Washington. Consegui uma entrevista com ele e vim, já decidido a mudar pro Brasil. Tive uma entrevista com ele que não foi lá muito conclusiva, porque talvez ele falasse, por que esse moleque aqui com esse trabalho todo fresquinho, não vai funcionar muito aqui no Brasil, né? Uhum. Tratou muito bem, foi muito legal. Já me liga um dia desse, quem sabe tem um lugar pra você aqui. Uhum. Aí eu saí de lá, peguei um táxi na DPZ de São Paulo. Uhum. E o Petit me recebeu e me deu um emprego na hora. Uhum. Aí fui pro Rio, escolhi ir pro Rio de Janeiro porque eu sou de lá. Aí eu percebi que o Rio não era a capital nem do design, nem da propaganda e resolvi vir pra Matriz. É verdade. Pra Roma, né? E vim trabalhar com a DPZ de São Paulo, com o Petit, aqui na DPZ, onde eu fiquei dois anos e meio. E de lá eu fui pra DM9. DM9 bem no início da DM9, ela estava bem novinha ainda, uhum. Peguei um monte de conta, participei do crescimento todo da DM9, e de lá eu saí, junto com o Zé Luiz Madeira e com a Michelle Gama, viemos aqui para o Almap, para assumir o Almap, que estava numa situação não tão boa naquela época, estava sofrendo um monte de concorrência da DM9, da Brasil, um monte de agências novas crescendo, e a gente se juntou à DBBDO como sócios e tocamos aí. Depois de um ano e meio, a Michelle Gama saiu, e depois estamos aqui já há quase 17 anos. Muito bom. E é um ótimo resumo, né? Nada como publicitar. Eu acho que eu sou bom em resumir minha própria vida porque eu comecei lá bem, né? Eu vi que uma entrevista você dizendo que você considerou, de certa forma, que você foi mimado no mercado da publicidade. Você era um cara mais artista do que industrial, por assim dizer. Você queria trazer a criatividade ao máximo, mesmo que os clientes, às vezes, não entendessem o que você estava oferecendo para eles. Você se sentiu assim no mercado? Você demorou para encontrar um lugar onde você tinha liberdade ou você sempre encontrou um lugar onde você tinha liberdade de criação? Eu vou ser absolutamente sincero com você. Eu fui muito mimado, sim. Mimado, mas eu acho que me deixei mimar e eu procurei lugares onde eu pudesse ser mimado. Então, tem uma certa intenção nesse tipo aí. Né? Eu acho que a gente tem que procurar lugares que tem a ver com sua alma, com seu DNA, com a maneira de você pensar. Se você não tiver o discernimento de ter arrogância que você vai mudar, o teu pensamento vai mudar uma estrutura que é completamente diferente do seu modo de pensar, isso é uma arrogância, uma presunção danada. Você não vai conseguir fazer isso. Então você vai se frustrar a médio prazo. Então eu sempre procurei ir para lugares que tivessem a ver com a minha índole, com a minha maneira de ver as coisas, de trabalhar, de fazer, e que pensasse mais ou menos do mesmo jeito. Eu, quando fui trabalhar na GGK da indústria do Afiado, admirava muito o trabalho porque eles tinham feito esse anúncio da IBM. Uhum. Então, eu quero trabalhar onde esse cara fez isso aqui. Né? E aí consegui, fui atrás dos caras. Aí depois de lá, eu sabia que era o Washington, que era um puta cara, que ia trabalhar com esse cara. Aí depois que DPZ era a minha opção sine qua non, porque eram dois diretores de arte com formação europeia, etc. Pô, eu quero trabalhar com essa cultura aqui. Depois de 3 anos de DPZ, o Nizam fez uma proposta para trabalhar numa agência extremamente criativa, que tinha uma vontade de ser extremamente criativa e precisava de um visual mais sofisticado, um pouco de beleza e de criatividade nas artes gráficas, no trabalho gráfico da agência. Eu falei, bom, vou aprender muito com esse cara também, vou pra lá. E, então eu fui sempre buscando os caminhos que pudessem me mimar a longo prazo. No caso da Marco foi um pouco diferente, que a agência era muito diferente daquela que eu imaginava ser, mas aí eu só mudei porque eu ia ser sócio e tinha a possibilidade de mudar as coisas por dentro. Se você não é dono do negócio, você não muda, cara. Você não muda. Uhum. Quando você foi pra UMAP, a mudança foi mais radical porque você deixou de ser só diretor de criação para ser um empresário também. É, e eu nunca fui diretor de criação, eu só fui diretor de criação aqui. Ah, sim. Eu saí de direção de arte para direção de criação e empresário ao mesmo tempo. Embora eu diga esse negócio de empresário, é uma puta palhaçada, porque eu não me considero empresário, eu considero um cara, um dono de agência, que é um pouco diferente, né? Empresário é aquele cara que vou montar uma fábrica, vou montar não sei o quê. Eu sei fazer propaganda muito bem e acho que eu sei vender propaganda muito bem. De empresário, eu posso até estar empresário, vou ser criativo, diretor de arte pro resto da vida. Né? Eu acho legal definir, principalmente para quem está começando a estudar publicidade ou quem tem uma carreira curta ainda, quem está novo no mercado, o que você considera como o mimo? É você ter liberdade de abordar soluções criativas e diferente do beabá para um cliente, é isso? É você trabalhar com um cliente que está procurando algo novo? Eu vou definir mimo de outra maneira, tá? Ser mimado não é você trabalhar no lugar onde o cliente é chato ou não é chato. Você não tem influência sobre o comportamento do cliente, não. Você pode ter influência sobre o comportamento do lugar onde você trabalha. Uhum. Ser mimado, venha trabalhar num lugar onde as pessoas têm o mesmo tipo de valores ou valorizam a mesma coisa que você. Se você está num lugar que valoriza apenas, vamos colocar um monte de mídia, vamos vender tudo o mais rápido possível, encher o rabo de dinheiro, o produto criativo é apenas um veículo ou um meio para se fazer isso, talvez seja errado. Se você está num lugar que tem como filosofia fazer um trabalho bem feito, não importa para que tipo de cliente, você buscar a criatividade ou uma ideia nova, um lugar onde tenha prazer em mostrar que faz coisas diferentes, e você vai ganhar dinheiro com isso também. Então, é colocar a prioridade na frente. Então, mimado eu fui, porque eu sempre trabalhei em agência, isso tinha a ver muito com a minha maneira de pensar ou de trabalhar. Entendi, entendi. Eu mesmo já trabalhei em agência, e uma dificuldade que a gente tinha era justamente, às vezes, agradar o cliente de uma forma que nós estivéssemos satisfeitos com o trabalho e o cliente também estivesse satisfeito e entendendo o diferencial que a gente estava oferecendo. Às vezes, isso não acontece. É verdade. O que você faz para explicar para um cliente? Às vezes ele não entende que você está oferecendo algo genial como esse IBM maiúsculo. O que você faz para contornar isso? É para explicar para o cliente que você tem razão. Exato. É difícil, né? Vamos colocar a coisa certa. Agradar o cliente faz parte da função básica do que é a agência de propaganda. Porque agradar o cliente é deixar o cara feliz. Deixar o cara feliz é fazer com que o cara venda para cacete. Exato. O cara fazer vender para cacete, você tem vários caminhos. O principal deles, para mim, é seduzir o consumidor de uma maneira que ele não possa imaginar que possa ser. Então é agradar o cliente, depois deixar ele feliz pra cacete porque conseguiu vender, porque ele conseguiu vender porque você fez alguma coisa que resolveu o problema dele. Então, pra mim, se eu consigo resolver o problema do cliente de uma maneira que ele não espera, que ele fala assim, porra, não, eu não sabia que isso era possível ou que funcionou, você conquista a confiança do cara e aí você pode fazer o que você quiser. Agora, se você criar uma coisa super criativa que a porra não vende, não funciona, você tá não morto. Não adianta também. Entendeu? Você tá morto. Aquela famosa história, criação é você resolver bem um problema. Exato. Se o criativo acha que criação existe por ela só, tá morto. É porque existe, na verdade, dois tipos de propaganda, né? Tem uma propaganda que é bem objetiva, que é vender. Ninguém segura o Calil, né? É. Exato. É. E você tem uma propaganda que é a mais artística, que a agência faz pra ganhar prêmio. Exatamente. Eu acho que até um exemplo legal do cachorro-peixe é que ele consegue juntar as duas coisas, né? Você pega a Havaianas, ela tem uma ambição artística, tem uma ambição muito clara de fazer coisas diferentes, bonitas, não sei o quê, e vende pra cacete. Verdade. Você consegue. Eu não acho que as coisas sejam desassociadas. Se você olhar bem os anúncios de Havaianas, apesar de serem muito bonitos, rebuscados, bonitos, tem um puta de uma sandalhona enorme lá no meio. Entendeu? As pessoas esquecem isso. 17 anos que a gente faz essas campanhas, faz esse trabalho. O cliente fica feliz da vida porque tem um sandalhão lá. Não é sandalinha pequenininha no canto esquerdo, abaixadinha, ó, faz uma puta de uma história maravilhosa e o produto é apenas o patrocinador dessa arte. É. Não é isso. As pessoas confundem um pouco. Eu acho que toda boa propaganda, quando ela consegue colocar o produto no centro dela, na razão de existir aquilo lá, o cliente compra. O que o cliente não compra é, eu não vou patrocinar a tua piada, negão. Eu não vou patrocinar a sua ambição artística. E não é meu ponto. É o negócio da arte aplicada, né? Cabe você aplicar a arte pro cara se dar bem. Se você não tiver essa relação, você tá morto com o cliente. Então vamos falar de Havaianas. Caso interessantíssimo. 1962, foi lançada da Havaianas, calçadão de borracha, preço para trabalhadores, certo? É. E durante muito tempo as Havaianas foram vendidas assim, caixa de papelão aberto e pega aí a tua e leva no caixa. É que era um calçado, né, de... Era uma sandália pro pessoal mexer cimento na obra, cara. Isso, exatamente. Ou lavar a calçada na rua, entendeu? Não tinha muita... No máximo fazer um golzinho, né, num gol a gol. No máximo, gol a gol. E agora, se imaginar que você tem um produto, é a coisa mais barata depois de andar descalço. Era, né? Era, hoje não é mais. Mas era a coisa mais barata. Que separava o chão do pé era Havaianas. Então, o Nordeste vendia pra cacete. Tinha... Só que a margem que trazia pro cliente era muito pequena. Ou seja, aquela contribuição, né, que o cara ganhava, não ganhava dinheiro com isso. É muito difícil. Vendia milhões, mas estava perdendo rentabilidade, estava vendendo dinheiro. Aí chegou o Raider, que era aquela, o que eu chamo de opalão, né? Que é aquela sandália esquisita, plástica. E o Raider fazia uma campanha com o Ostergen sensacional, com músicas e não sei o quê, 3 minutos no Jornal Nacional, no Fantástico. Então, foi difícil. Então você não tinha muito o que fazer. Então o cara comprava a Havaiana pra misturar cimento e usava o Raider pra ir na festa, pra ir no forró e tudo. Então a gente começou a campanha que tinha dois pontos. A gente descobriu lá em, tô falando em 93, tá? 93 e 94. A gente descobriu duas coisas que eram muito importantes. A população AA gargalhada, aquele cara rico pra cacete, o pessoal que mora na frente de Ipanema, ali na Vieira Sul, tu usava Havaianas como usava uma calça Levis ou uma camiseta branca, Eric. Uhum. Quem reconheceu isso? Foi o cliente? Foram vocês? Fomos nós que falamos. Pô, a gente foi fazer uma análise do mercado e descobrimos que eu usava Havaianas como uma lembrança de infância muito boa. Cresci usando isso aqui. A minha sandália básica, entendeu? Era meio back to the basics, né? Uhum. Então tinha esse resíduo de Havaianas na classe média alta e nos ricos. E lá na classe baixa havia um descrédito total absoluto porque achava que tinham vergonha de usar porque puta sinalização de pobre, né? Na pirâmide social brasileira ficava uma confusão danada, né? Imagina. Então a gente começou a trabalhar de dois pontos. Um, a gente começou com a mídia impressa a falar com o cara lá de cima e a Alpargatas fez um trabalho já junto com o Rui Porto, com o pessoal todo da Alpargatas da época, de relações públicas. Começamos a fazer campanha só pra Vogue, pra revista de moda, sempre usando a sandália como um ícone gráfico, sempre era uma coisa meio iconográfica. Mas nessa época a sandália ainda era aquela branca com tira azul. Isso, mas assim que a gente pegou, eles fizeram a Havaianas Top, que era monocromática, que é aquilo que todo mundo fazia antigamente, que era virar a sandália de cabeça pra baixo. Aham. Uhum. Não sei se vocês conhecem aqui, a expressão cocotinha do Rio de Janeiro. Aí, ah, claro. É o cocotinha virar a sandália. Eu fiz muito isso. Putz. Aí eles começaram a lançar essa sandália, a gente lançou na mídia impressa, então foi uma mídia até pequena, porque não tinha muito dinheiro na época. E na televisão, a gente tinha que falar com o povão e com a base da pirâmide popular. E a gente fez um truque, que é o truque mais velho da propaganda, que é o testemunhal. Só que a gente fez um testemunhal muito engraçado, quer dizer, sempre tirando sarro dos artistas, usava o artista ou a celebridade como escada. Uhum. Então quem se valorizava era quem? Era o cara comum. Isso funcionou durante muito, muito tempo, funciona até hoje, pra falar a verdade. E as pessoas, a gente faz pesquisa, nada, as pessoas acham que a campanha de televisão de Havaianas é quase como uma novela. Então, cada hora é um capítulo. Ah, né? Legal. A gente vai andando com isso já há 16, 17 anos. E na mídia impressa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E a história foi aumentando. A gente começou a dar umas porradas em Raider. Raider começou a perder um pouco de valor. A Havaianas começou a aparecer com uma coisa cult em desfile de moda. As modelos estavam usando. As modelos começaram a levar as sandálias lá pra fora. Mas isso foi espontâneo? Foi um pouquinho, porra, não foi tão espontâneo. Deu uma empurrada. A gente pode até dizer que foi espontâneo, mas a gente provocou bastante essa espontaneidade. Ah, então, tinha não só as campanhas andando na rua, na televisão e na mídia impressa, porque de repente você tinha Havaianas na Vogue. Isso nunca teve na vida, entendeu? Nunca teve. De repente, Havaianas na Vogue, opa, uma certa aceitação popular social aqui de uma sandália, e aí as pessoas se perguntavam, que porra essa sandália tá fazendo aqui, entendeu? Aí você consegue colocar num vestido de moda qualquer. Então, um puta vestido de noite e uma sandália Havaiana. Começa a virar algo interessante. Então é a transformação de uma sandália de borracha, custa peanuts, né? Uhum. Em um objeto cult. Então levou mais ou menos 17 anos pra fazer isso. Mas isso era a intenção desde o início. Eu quero vender Havaianas pra todo mundo. A ideia nunca é assim. Se um cara chega pra você e fala assim, a ideia é vender Havaianas pra todo mundo, tá falando uma bobagem. Ele fala assim, não, a gente tem que salvar Havaianas, a gente tem que vender Havaianas pra cacete. Então, tem que vender mais, tem que vender isso. Mais, é lógico. Não interessa então, quem. Interessa a Alpargatas vender mais. Então, o que acontecia? A marca tava na UTI, né? Não tinha rentabilidade nenhuma, então foi um trabalho de reposicionamento. É lógico que a gente não podia imaginar onde poderia chegar isso, porque ela tava muito lá atrás, muito lá atrás. E ela foi aos pouquinhos, foi conquistando. E esse trabalho é um trabalho de construção empírico, né? Você vai aprendendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E no meio do caminho, a gente ultrapassou Raider sumiu, né? Apareceu do mapa e a Havaianas se tornou cult, se tornou moda, aí foi expandido pra fora. Eu me lembro que a gente não tinha dinheiro pra fazer campanhas internacionais, a gente pegava o wallpaper e eu sugeri pros caras, vamos fazer uma campanha de, pegar a nossa campanha de mídia impressa em português mesmo e taca no wallpaper do jeito que tiver, sem tradução, porque aí as pessoas olhavam lá, nossa, que coisa diferente, em português, aí uma puta sandália. Você cria o cult meio, você vai induzindo, né? Você vai provocando. E as modelos começavam a levar as sandálias lá pra fora. Você viraliza um produto, não é propaganda, né? Exatamente. Porque as Havaianas já tinham enfrentado o problema até de cópia na década de 70, né? Chamaram até o Chico Anísio pra... Sempre viveu o problema. Vive hoje, porra, tem de tudo. Tem cópia. As originais, não saltam as tiras. As legítimas. A gente usa as legítimas até hoje. Fez campanha das originais, porque é um produto muito fácil de copiar, né? Ah, com certeza. Então... Mas não existe patente nisso, né? Qualquer um pode fazer. Qualquer um faz. Você pega. Ipanema é uma puta cópia da Havaianas. Exato. A Havaiana com saltinho. Hoje estão copiando, inclusive, a propaganda. Você pega do pé, que hoje a Pagatas comprou. Tem uma marca chamada As Baianas. As Baianas. As Baianas. Sensacional. Era na Grécia. Também na Grécia, assim. As Baianas, las originales. Fotografada, a Baiana vai atrás, porque tem momento que vira cópia e é caso de polícia, né? Ah, imagina. Os chineses copiam. Ah, os chineses. O que, que eles não copiam? Copiam tudo. Mas... aí que você constrói marca. Quando você constrói marca, você consegue se safar um pouco bem. Porque se você não tem marca, você vira commodity total, né? É, com certeza. O impressionante é ela dominar o mercado nacional a ponto de ter cópias e tal. E extrapolar e virar um símbolo cult brasileiro, né? Assim, exatamente. Gringo paga uma fortuna por uma Havaiana. Tem gente que vai fazer mochilão na Europa e leva Havaiana e biquíni pra virar moeda. Né? É, moeda de troca, né, cara? É. E tem é gente que paga viagem vendendo Havaiana, cara. Eu já ouvi casos assim. É impressionante. É impressionante. Não acredito que você veio pro restaurante de chinelo. Aproveitando que a gente tá falando de construção de marca, né? E isso foi uma grande construção de marca. Qual é o desafio no dia a dia? Todo cliente quer construir uma marca? Todo cliente quer um dia, sonha em poder fazer que nem a Nike, colocar só a logomarca sem o logotipo. Não preciso mais escrever qual é a marca. Todo mundo reconhece. Esse é o sonho de todo grande cliente? Como é que eles demandam isso da agência no dia a dia? Eu acho que todo sonho, todo cliente é você ter uma marca que seja um ícone da categoria. Todo cara quer ser o diretor de marketing que transformou aquela marca num ícone da categoria. Seja Nike, seja Havaiana, seja Coca-Cola, seja... Você pega várias marcas que têm esse papel no mercado. Então, lógico, o que acontece? Você tem a ambição, mas a maneira de chegar lá varia. A ambição é a mesma, mas a maneira de chegar lá é que cada um acha que tem o seu jeito, a sua mágica pra fazer e nem todo mundo consegue, entendeu? Todo mundo quer chegar lá, mas não tem a menor ideia de como é que chega. Ninguém tem o GPS pra fazer uma marca de sucesso. Todo mundo quer isso. Agora, falta coragem, falta às vezes a visão de longo prazo, talvez seja uma visão de curto prazo. Eu acho que uma das coisas que mais pega, e eu acho que uma visão meio maluca que eu tenho, é essa cultura americana de resultados financeiros a cada quarto, né, quer dizer, a cada 3 meses. Então você transformou todos os negócios, todas as companhias em empresas de curto prazo. Se a ação cai, se o resultado não vem, se o analista diz que está baixo, o cara desespera rapidamente. E a função dele é fazer o papel voltar ao nível que estava antes ou crescer. Cai o bônus dele para atrelado a isso. Entendi. E tudo essa porra louquice que acabou levando a essa crise mundial que nós vivemos esse ano. Uhum. Os valores das empresas ficaram muito voltados para o curto prazo. Então as campanhas, elas não são de longo prazo, elas são de curto prazo. A Nike só se transformou nisso porque era um cara só, entendeu? Ele era dono da companhia. Talvez hoje ele não fizesse mais, mas na época que ele fez, ele tinha uma visão muito clara. A Apple só foi assim porque tem um cara lá que manda. É verdade. É a visão de um cara, é a visão de uma pessoa que, lógico, está preocupado com o resultado das ações, mas ele manda ver, ele passa por cima. Eu chamo isso da coragem dos inocentes, a audácia dos desavisados, entendeu? É o cara que tem vontade de fazer e vai lá e faz. O cara não sabe que é impossível e faz. É, né? Ninguém contou pra ele, ó, não dá pra fazer não, entendeu? Ele sabe que é. Exato. Ou ele é meio surdo. Eu acho que existe uma certa ingenuidade, até uma certa ignorância nesse negócio. Eu acho que todo herói é meio burro, entendeu? Porque ele não presta muita atenção, é meio ou é autista, ou ele é... Ele tem uma visão e ele sai fazendo. Ele não sabe a merda que ele se meteu, né? Se o cara pensa muito, se o cara tem muito raciocínio, não sei o que, ele não faz. Ah, mas isso com tudo na vida. Com tudo na vida. Se você pensar em qualquer coisa, você pode fazer na hora. Eu falo isso e deve ter gente aqui que pode me matar e tudo. Aqueles caras que ficam, fazem MBA, estuda case, não sei o que. Muitos cases são orgânicos, eles acontecem. Eles acontecem. E a capacidade de você cheirar, de ter a intuição, de mexer as coisas certas naquele momento, faz que a coisa dê certo. Essa intuição do Steve Jobs, ele sabe exatamente o que ele quer, entendeu? Ele não estudou case pra fazer a Apple. Ele foi indo, né? Ele foi lá e fez. Eu sei o que eu gosto de fazer, eu sei o que eu quero fazer e pronto. Não acredito que você veio pro restaurante de chinelo. O que que faz você estabelecer um relacionamento de longo prazo, né? Você tá 17 anos com a Havaiana. Os caras não vão trocar você por ninguém. O que que você apresenta para os caras? O que que faz um publicitário se tornar a pessoa a quem aquele cliente sempre vai consultar quando quiser saber, quiser resolver um problema de comunicação com os clientes, com os produtos? Primeiro, deixa eu deixar uma coisa clara. Eu acho que essa coisa centralista, centralizada em uma pessoa só, é um modelo meio falido. Uhum. Aqui, não funciona assim. Eu não acho que nenhum cliente tem uma relação comigo pessoalmente que me torne tão indispensável assim, tá? Eu acho que é o contrário. Eu acho que ele tem uma relação com uma maneira de pensar da agência da qual eu estou inserido, uhum. tá? Eu faço parte dela. Eu sou 50% dessa maneira de pensar porque eu tenho um sócio que a gente faz as coisas juntos. Então a gente senta junto, pô, será que a gente vai por aqui? Não, mexe por ali. E às vezes, você sozinho não chega. Você tem um diálogo, você bate bola, você joga frescobol com o teu sócio. Na batida de bola, você vai criando insights ou pensamentos ou raciocínios que você desenvolve, cada um vai para um lado depois e cria, trabalha na sua área específica e faz as coisas andarem. Então, essa visão centralista da pessoa, não, esse cara é o gênio da lâmpada, ele conhecer ele não existe. Uhum. Um pouco. Se eu tenho certeza, se eu sair da agência hoje, ela anda sozinha durante muito tempo, sem que tenha nenhum tipo de transformação maior, porque a maneira de pensar, ela está estruturada dentro da agência, a pessoa já pensa desse jeito. Talvez eu seja um inspirador, posso fazer um monte de coisas legais na área da criação, mas eu tenho meu sócio lá que inspira, provoca, sacaneia, briga com os clientes para vender uma visão que a agência tem. Então a gente tem essa coisa de é um trabalho de grupo, entendeu? A gente vai lá, um ajuda o outro, vamos mexer e tudo, e talvez eu tenha uma função na área de criação inspiradora ou de fazer, eu já fiz muita coisa no passado e eu acho que esse legado acaba ficando nas paredes da agência, então tá aqui, entendeu? É claro. Eu acho que um cliente só fica com uma agência quando ele acha que aquela agência ou ele sente em algum momento que aquela agência, aquele grupo de pessoas é indispensável para o negócio dele. Uhum. Se você for apenas o fornecedor de layouts bonitinho, você tá morto. Isso aí você compra na rua à vontade, entendeu? É claro. Mas uma maneira de pensar diferente, você ajudar o cara no negócio dele, você sentar com ele e dizer, porra, sem esses caras eu acho que eu tô fudido. Essa indispensabilidade, se é que existe essa palavra, é que faz com que os clientes, as agências grandes e boas, mantenham seus clientes. De que forma, na prática, você planeja isso? Eu vou ser indispensável pra esse cara vai precisar de mim pra ter boas ideias, uma boa viabilidade do negócio dele. Como é que você faz isso? Porra, é uma pergunta de 30 milhões de dólares. Eu vou te dizer o que eu acho, tá? É muito mais intuitivo do que racional. Uhum. Quando você tá com um cara há muito tempo, você é absolutamente honesto com ele. Você, quando acerta, ele percebe quando você acerta. Quando você erra, você confessa que errou, você tem uma certa transparência de falar, porra, eu acho que fiz cagada aqui, mas eu vou consertar assim, eu vou mexer aqui. Quando o cara sente firmeza no que está falando, não tá afim de só dar um balão nele, você constrói a longo prazo e não a curto prazo uma relação, pô, vou tirar uma grana desse cara, vou fazer uma campanha, não, quero vender um filme maluco, que eu tô morrendo de vontade de vender, você vai queimar essa relação muito rápido. Quando ele conhece você, um cara que tá preocupado com o negócio dele, tá trazendo pra ele coisas que ele não espera, que ele não pediu, ou uhum. que questione ele quando ele pede alguma coisa, você fala, você tá errado pedindo isso porque eu acho que o seu consumidor vai pensar assim, e você prova isso com pesquisa, com análise de mercado, não sei o quê. O cara fala assim, pô, esses caras são sérios, esses caras são honestos, esses caras estão comigo, eu posso contar com eles. É lógico que eles querem ganhar dinheiro, querem fazer um trabalho bem feito, etc, mas eles não fazem isso às minhas custas, e sim, o que eles querem, a ambição deles me ajuda a ser melhor, ou a melhorar o meu negócio. É, a visão de que se o seu cliente ganhar mais dinheiro, você também vai ganhar. Lógico. Se ele estiver bem, eu vou estar muito bem. Se ele estiver mal, eu estou mal. Exato. É isso. Então, quando ele percebe isso, você tem o cara confiando em você e a melhor relação é de confiança, né? Os clientes inteligentes sabem motivar a sua agência a trazer o melhor dela. Então, quando o cliente vem aqui e quer buscar na agência o máximo que ela pode dar, ele está fazendo um bom negócio. Quando o cliente fica assim, olha, não vou te pagar tanto, não vou te pagar... ele fica nessa relação de, essa coisa meio sadomasoquista, ele vai ter o pior da agência. Aspecto interessante, a evolução de um publicitário, designer ou qualquer coisa assim, para um empresário. Como você disse, você não se considera empresário, mas, né, uma pessoa que faz. Isso. Só que você tem uma diferença, você faz negócios, você fecha negócios. Muita gente tem medo de dar esse passo, né? Mas a gente vê que donos das grandes agências tiveram, obviamente, a sua experiência em outras agências, até um momento que, como você falou assim, ah, agora eu vou pra minha, eu vou tomar conta desse negócio. Dá muito medo, é muito difícil, você precisa de um sócio certo, certo, preciso de dinheiro. Como é que funciona isso? Você parar de só atender o cliente para você ser o cara que vai buscar o cliente? É aquela coisa que eu te falei antes sobre um pouco da coragem, a coragem dos avisados, né? A audácia dos inocentes. Uhum. Então você sai fazendo, né? Eu sempre quis ter meu negócio por um motivo muito simples. Eu não chamo de meu negócio, eu queria ter um escritório de design meu, entendeu? Eu sempre sonhava em ter, porra, que é um escritório todo branquinho, que é uma coisa bacana, que não sei o quê. É um sonho meio infantil. Até hoje tenho vontade de ter um escritório bacaninha, 150 metros quadrados, assim, cheio de computador, fazer umas peças lindas, não sei o quê. Era um sonho. Virar sócio de agência, foi uma consequência dessa vontade. Eu jamais teria feito isso sozinho. Se eu fizesse sozinho, eu ia quebrar, porque eu sou péssimo em finanças. Meu sócio também não é o expert, o rei da cocada preta em finanças, mas ele é muito melhor do que eu. Uhum. E ele faz uma coisa que é fundamental, que é planejamento. Ele sabe montar uma estratégia, ele sabe estruturar as coisas, que facilita muito o trabalho da criação. Ele pensa muito antes, e eu gosto de pensar depois. Então, esse equilíbrio facilita muito a formação de uma agência. Eu lembro daquele filme, Butch Cassidy e Sundance Kid, na cena final, tem uma cena que eles estão de costas um pro outro, e atirando. Ok, você mata os da direita, que eu mato os da esquerda. Uhum. Ficam de costas um pro outro, dando tiro. Exato. Os dois se fodem no final, porque se jogam lá do precipício. Uhum. Mas eles estão confiando simplesmente. Vem cá, você cuida do teu lado, que eu cuido do meu. Uhum. E você tá com as suas costas protegidas pelo cara. Isso é um símbolo muito grande na sociedade, é muito importante na sociedade, porque você sozinho, você não vai conseguir matar todos os bandidos. É verdade. Mas você confia suas costas no cara e sabe que você tá do outro, o cara tá matando do outro lado. Eu jamais faria uma agência sozinho. Talvez faça um escritório de design, pudesse fazer um escritório de design, pudesse até ter um certo sucesso fazendo isso. Mas em uma parceria, sem um cara do teu lado que pense parecido com você, que tem os mesmos valores, você não faz. E eu acho que você não faz. Lógico que tem as figuras que são aqueles caras que fazem as agências para suprir alguma necessidade pessoal ou insegurança, que é a agência dele mesmo, associado a ele mesmo, entendeu? Não suportam dividir glória ou louros com ninguém. Tem muita gente nesse mercado que é assim. Uhum. Mas talvez a agência seja só do tamanho dele, nunca seja maior do que ele. E eu acho que a marca é muito maior do que eu. Eu sou apenas uma parte dela. E não me preocupo com isso, não. Eu tô feliz da vida. Tô tirando pra mim um lucro enorme daquilo. Eu prefiro ser menor do que o negócio que faço parte, do que ter um negócio que seja exatamente o meu tamanho. Eu serei o meu próprio teto. Não acredito que você veio pro restaurante de chinelo. Uma coisa interessante que é um fenômeno que acontecia antigamente, que eu acho que não pode mais, era agências prepararem os seus comerciais pros clientes, filmes pros clientes de comercial e filmes para os festivais. Uhum. Que não eram vinculados em lugar nenhum, só nos festivais. Isso nunca pôde. Mas acontecia. Mas sempre aconteceu, todo mundo fez e é uma prática absolutamente normal. É mais ou menos como uma moda. Você tinha moda que se vendia na rua e a moda que se vendia na passarela, que estava ali para mostrar o quão bom o costureiro era ou deixava de ser. A vanguarda estava na passarela, não necessariamente ela estava andando na rua. Você acha que isso era uma válvula de escape de frustrações que talvez não pudessem nunca passar pelo crivo do cliente ou serem vinculadas na televisão e tal? Eu acho que começou de outro jeito. Começou de uma maneira muito normal, já nos anos 70, quando você tinha uma ideia genial, o cara tinha uma ideia genial que levar para o cliente, pô, eu não acho que vai legal, não sei o quê, mas eu levava o filme pronto e o cliente falava assim, ah, não quero isso não. Aí você escrevia no festival. Começou com uma coisa inocente. Uma coisa assim, era mais ou menos assim, ah, faz uns dois ou três filmes. Ah, porra, não deu certo, pai fez aqui. O que aconteceu? Virou um vício. Ah, claro. As pessoas começaram a gastar sua energia no virtual e não no real. E já que você ia fazer isso mesmo, você perde o interesse. Pra que eu vou vender? Pra que eu vou arrumar rolo com o cliente? Pra que eu tenho que aprovar um negócio bacana com ele? Ou tem um puta desgaste com atendimento, o negócio tá ficando difícil, tem pesquisa, precisando faturar no fim do mês. Pra que eu vou arrumar esse desgaste? Tem uma televisão, uma musiquinha, um jinglezinho que resolve do cara, tá vendendo, o cara tá feliz, passou na pesquisa e aí esse amigo do cara, não, vamos fazer uns filminhos aqui diferentes, a gente põe no festival. Quer dizer, acabou criando uma anomalia e os criativos, as agências ficaram presos a esse esquema. Então, pro dia a dia, pra ganhar dinheiro, porque a gente precisa faturar, tá tudo difícil, não sei o quê, faz o que o cliente quer, ou faz o básicozinho, né? E na maioria das vezes é um dimozinho com gente correndo, com o braço aberto na beira da praia, no pôr do sol, câmera lenta, todo mundo girando, fazendo rodinha na beira da água, essas coisas. E com uma música, normalmente, com um certo sotaque nordestino. normalmente. Uhum. Mas isso não quer dizer que seja uma agência específica. Mas basicamente era isso que se fazia. Então tinha muito clichê. Põe um filme aí, pega uma trilha sonora bacana, põe em cima, vamos faturar. Todo mundo já fez isso, já cansei de fazer filme de música, jingles espetaculares, não sei o que, não sei o que. Mas quando isso vira a regra e você realmente não se preocupa mais em vender para o cliente uma solução ou de criatividade, só funciona, só é legal mesmo para festival, para vaidade dos publicitários, você cria uma anomalia filha da mãe. Porque você acaba desvendendo, mostrando para o cliente que aquilo que você faz não é capaz de vender o que ele precisa. E que a criação e a criatividade virou um artigo de luxo, uma coisa de boutique. E aí ela perde valor. Então você ganha um prêmio com algo que foi criado dessa maneira, com o passar do tempo, perde valor completamente. Então todo mundo já fez, já fiz um monte de filme fantasma, anúncio fantasma, não sei o quê. Mas eu comecei a perceber, e o mercado começou a perceber, que não tem mais espaço para isso. Tá virando, virou um monstro. É claro. É o rabo abanando o cachorro. É verdade. Perdeu a razão de existir e a gente corria o risco de afundar como nossa profissão. E o nosso ofício perder totalmente o valor. E aí os criativos novos que chegavam estavam preocupados na hora de fazer, de ter uma proposta. E vem cá, mas eu posso fazer meus filminhos, meus anúncios? Ele não está se preocupando em fazer a melhor solução possível para o cliente. Uhum. Criatividade foi desassociada de resultado. Uhum. Aí ferrou de vez. Então a gente no Clube de Criação já mexeu nisso. Eu acho que a internet ajudou muito, porque hoje você fica exposto muito rapidamente. O mundo todo fez isso. Você pegar os países asiáticos, os países do leste europeu, a Europa mesmo, todo mundo fez. Alemanha, França. Uhum. Tinha agências na França fazendo turnos completos. Gente, criativos que eu conheço, criativos, duplas de criação, que foram contratadas só para fazer peça para festival. Nossa. Com a internet isso fica exposto. Então você se ferra rapidinho. Então, por sobrevivência, a gente tem que voltar e está voltando a associar o melhor trabalho criativo a resultado de venda. Então, entendi. A gente ganhou vários leões e tem ganho nos últimos anos. Com campanhas de Veja, que saiu na Veja, a campanha de Havaianas, que todo mundo viu, todo mundo conhece, Cachorro Pete, que saiu na televisão, isso, na Globo. Então, assim, ó, essa criatividade, além de vender a porra do carro, vende, e do Cachorro Peixe, que se tivesse Cachorro Peixe também, a gente teria vendido um monte. A gente vende o carro, vende a qualidade do carro, vende o conceito do carro, e vai lá e ganha um leão de ouro na categoria mais difícil que tem, que é automóvel. Claro. Então, é muito mais difícil, é muito mais complicado, mas afinal de contas é pra isso que a gente é pago, né? Não acredito que você veio pro restaurante de chinelo. Pra terminar, você mencionou a internet agora, e a gente não pode deixar de falar disso. Internet, mídias sociais, Twitter, qual é a revolução que isso tem tido? Qual é a importância que esses novos veículos têm apresentado dentro do ramo da publicidade? Transparência, eu acho que você hoje, qualquer conteúdo que você crie, ele tem que ser crível, para ele passar por esse filtro monstruoso que são as mídias sociais, essa crítica constante, todo mundo está de olho em tudo que se faz e pronto para criticar, e qualquer crítica ou elogio tem uma repercussão imediata sobre o trabalho. Qualquer conteúdo que a gente crie hoje tem que ser crível, tem que estar preparado ou consciente para uma possível crítica ou ataque ou elogio que aconteça nas mídias sociais. A coisa é automática, instantânea, acontece em 2 minutos. Acho que a médio e longo prazo, esse negócio de internet, digital, vai ser tudo a mesma coisa. A gente não cria comerciais de 30 segundos que vão passar na Rede Globo, a gente cria conteúdo. Uhum. E conteúdo, independente da mídia onde se passa, eu posso passar um filme de 30 segundos no meu Twitter. Posso linkar lá um filme e as pessoas, todos os seguidores estão ali, vão assistir aquele filme. Então, eu estou usando o meu Twitter pessoal como uma mídia para transmissão de um conteúdo. Posso colocar isso no futebol da Rede Globo, como posso colocar isso às 3 horas da manhã em algum programa de televisão. Acabo de falar com um cara específico que está assistindo aquele negócio lá. Internet, televisão, tudo vai ser uma coisa só. Quanto mais larga for o broadband, mais próximo meu computador vai virar uma televisão. Então, nós criamos conteúdo, criamos histórias que precisam ser fascinantes, precisam ser sedutoras, precisam ser convincentes, precisam ser relevantes, para que a gente consiga fazer essas marcas, aquilo que o cliente quer que seja, né? Que sejam os símbolos da categoria. Agora, temos que ficar extremamente espertos, porque leviandade que a gente podia fazer no passado, porque era muito difícil as pessoas até reclamarem ou se posicionarem, porque tinha que comprar um papel de carta, escrever uma carta à mão, mandar um selo, ia até o correio entregar para reclamar, e chegava depois de uma semana, o cliente falava, legal, os caras estão reclamando, jogava fora a carta. Hoje, com Twitter, com a internet, mídias sociais, Orkut, Facebooks e todas as comunidades que são montadas, uma marca pode ser construída em segundos, mas pode ser destruída em microsegundos. É verdade. Então, essa responsabilidade cabe a todos os criativos saber exatamente como criar conteúdos que possam passar passar por esse crivo aí. E não é fácil, não. E você tem visto que o conteúdo on-demand da internet tem criado novas oportunidades para os anunciantes se comunicarem com um nicho específico, por exemplo? Eu acho que sim. Qual é a graça desse negócio do on-demand? A graça do on-demand é você criar alguma coisa que seja tão interessante, seja tão fascinante, que as pessoas queiram baixar e queiram buscar. Antigamente, o cliente às vezes pudesse fazer, não, eu preciso listar todas as qualidades dos meus produtos na televisão, porque o cara vai estar colado no sofá e vai ser obrigado a assistir. Uhum. É. E sim, na época verdade. Que não tinha controle remoto, o cara tinha que levantar também, andar 5 metros para trocar de canal. Exato. Você passava a lista de features do produto e o cara é obrigado a ver aquilo. Porra, o carro tem tudo isso, ou aquele sabão em pó faz tudo isso. Yeah. Hoje você tem que criar conteúdos que sejam tão interessantes, tão fascinantes, que o cara queira ver. Tem que querer, ele tem que acessar. E ele tem que acessar, mas agora não pode ser nunca desassociado do produto. Uhum. Que tem muita gente que acha que é legal fazer propaganda que não tem cara de propaganda. E é a melhor maneira de você quebrar a cara, porque se você ficar com vergonha de fazer propaganda, você vai morrer. Vai acabar. E tem que fazer que propaganda seja interessante, tem que fazer que o produto seja interessante, que a história que você está contando seja fascinante. Sem tentar enganar o cara dizendo, olha, estou fazendo algo... É porque o negócio da viralização virou meio que modinha também, né? É, vira modinha e lá na frente isso acaba rápido, cara. Uhum. Eu te peguei. Os caras começam a ficar putos. Pô, tá querendo me enganar, seu filho da mãe? É isso. Não é por aí. Isso pode ser um bumerangue, pode voltar nos anunciantes. Você tá enganando o cara. Ó, te enganei. Pensou que fosse isso, mas eu tô te vendendo um Guaraná ou uma balinha jujuba, entendeu? É, não é por aí. Porque a longo prazo isso é um bumerangue. E as pessoas estão brincando muito com isso, achando máximo, não sei o quê. Não, não quero fazer propaganda, quero fazer conteúdo. Cara, se tem alguém pagando pra esse conteúdo, isso é propaganda. É claro. Não se engane. Não acredito que você veio pro restaurante de chinelo. Muito obrigado, Marcelo Serpa. Foi sensacional a entrevista. Agradecemos o tempo que você disponibilizou para nós. Os nerds vão adorar saber. Temos muitas pessoas que estão interessadíssimas no que você falou. Verdade. Que bom. Fico feliz. Ah, foi divertido. E Lost, alguma expectativa para a sexta temporada? Essa é a última, né, cara? Eu tô louco para ver como é que eles vão fechar esse negócio sem se perder. Você tá com medo de se decepcionar? Não, acho que não vou me decepcionar, porque eles estão se enrolando tanto e eu continuo fascinado pela enrolação que eu vou até o fim. Tá vendo? Já fiz 1000 teses, não sei o quê, e as coisas vão em volta, né? Mas acho bem bacana. Muito obrigado, Marcelo Serpa! Um abração pra vocês.